Controle Salvador, Oceané 6259, perfil da EL. Contato radar 6259, suba ao 360, via da EL. Sente, direto nível 360, via saída da EL, 6259. O Golf Kilo Oscar, confirme o pátio que irá prosseguir? Autorizado, reporte levando para o Chile. Boa noite, frequência livre estacionar. Salvador, o Azul 2781, pronto para o táxi. Temos 70 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. Azul 2781, no táxi via parte principal, táxi do Índia, ponto de espera 2, 18, 9, 5, ajuste ao altímetro 1020. 3, Índia, parte principal, próximo de espera da 10, chama a torre 18895, 27810. Portugal 0219, Flight Control, frequency 11895. 95, boa noite. Dallas, boa noite, Portugal 0219, LF, boa noite. Portugal 021 Alpha, posição em approach, report, peça em alto marca. Alto marca. Salvador, boa noite, Azul 2781, próximo a Monteira da 1 na 0. 2781, a linha cola sem parada? Sim, senhora. A linha cola sem parada, vento no 40 graus, 8 nós, Azul. Já está sem parada no 0, 2781. Comandante, boa noite, voo 866, voo no mar, passando 260 para 160. 866, voo Ituna, desça 2000 pés, ajuste no 020. Ituna, 2000 pés, voo 866. Marca inbound, diga sua nota. Alfa, o 8 Runway vacate. Ó, já continua o salvador, tá com o balanço de estacionamento. Aérea 2, aérea 2, aérea 3, boa. Jean, enxergue pro taxi, papai, meu tambor de mamãe. Gal, 0 Alfa, Land, Runway 10, Wind 1, 0 degrees, 09 na mão. Runway 10, Sérgio Uno, veículo 943, 1208 controle, bom voo. Grato, boa. Controle Salvador, o azul 2781. 2781, contato radar, suba nível 160. Sem restrições, voando Arbor. Sem restrições, Arbor, o azul 2781. Ana 6259, chame Recife 251. 251, Recife 6259. Well, 021 Alpha on the ground at 44, vacuity by your right, contact ground 121.99. Okay, by the right, 121.99, 021 Alpha, obrigado. Portugal 021 Alpha, clear taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Portugal 021 Alpha, we have. Possível? 9270, Voiduna, desça 2003, ajuste no 020. Posa, Alexandre. Segue táxi, reporte na interseção para cruzamento da pista. Reporte no ponto de para cruzamento, tanto de barco. Autorizado o cruzamento, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o solo em 1219 para prosseguir para o ponto de espera. Quebec, Mike Lima, para o Lima Mike mantém a posição na Lima, guarde. Mantém a posição na Lima, guarde, Mike. Azul 2741 inicialmente, vou e agora direto e alerta, aguarde conquista. Azul 2781 no controle. Escuta, prossiga. Foi direto e alerta, aguarde voar direto conquista. Estamos curvando a direita para Elefa, aguardando o conquista. Matheus, estamos aguardando a cruzar com tráfico aí, a sua esquerda, que está cruzando o nível... Sim. A nível branco, parte principal, a direita que tem aqui. Eu posso esperar da 1-0 que está cruzando. Azul 2781, agora sim, direto conquista. Vamos voar direto conquista, o Azul 2-4-2-7-8-1, no tráfego. Passa. Voo 1168, boa noite, aqui é o Animal da Idêntica, esse mantém a 4000, autorizado direto Duna, aguarde o procedimento LS X-Ray. 4000, manda Duna, voo Tango Lima Mike, autorizado a linha e decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Decola pistão no zero, Tango Lima Mike. Voo 1868, correção, voo 1866, complete final, LS, M Torre, 118, decimal 95, voo 1866. 1895, obrigado, boa noite. Obrigado, bom trabalho. Azul 9270, autorizado, final LS. Autorizado, final LS, Azul 9270. 6, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, bom, muito bem. Alfa Romeo, Tango Lima Mike decolou ao 56, 1208 controle, bom voo. 208, bom voo. Voo 1866, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 79. Livre de pouso 10, voo 1866. Lima, meu Tango Lima Mike, contato, tudo mantém 240, após cruzar 2000, direto no rumo de Coral. Após 2000, tá livre rumo de Coral, Tango Lima Mike, subindo por 240, sem restrições, Lima Mike. Azul 2781, chama Recife agora, frequência 1288, alterno 260. 1288-260, uma boa. Azul 2781. Boa. 1168, se mantém 3000, desconsidere as restrições em casa. 3000, 1168, se mantém 3000. Solo 0, direita 1219. Direita 219, obrigado. Fala, boa noite, voo 866, entrando. Boa noite, 66, boa noite, táxi de Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04. Tango Juliette, azul, 9270. Chame Torre, 1895, azul, 9270. Gente, Torre agora, 1895, azul, 9270. Chegado Salvador para Serra Bravo, Golfo Lima, Galeão. Via roda do plano, Open November 857, Foz Mouso, Deus Voo 360. Saída da El, Lida, Irumi. Decola pichando 0, primeira curva direita. Aciona 5144, controle 120.8. César 5, atendimento correto, aporte pronto para pushback e pitax. Gordon, confirme. Bono 099, Yankee confere, autorizado com fins, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via rota do Pano, Brasilô 21, New de voo 360, sai da Arbor, transição Elefa, decola Pichano 0, primeira curva direita, aciona 5137, controle 120, décima 8. Cidade, qual que é o seu estimado de pouso lá no Jacarepaguá? Em subida está estimando 0152, mas assim que nivelar o estimado é o 0050. Bem. Bom, no 168, se mantém 2000 autorizado aqui na LS. Viu, autorizado, LS tem que ser 190, bom. Azul 9270, táxi via Alfa, é forte antes da Juliette. Paulo Salvador, boa noite, o TAM 3197, ciente da informação Yankee, autorização Galeão. 197, cuidado Galeão, via rota do plano, up November 857, após Mojo. Livro de voo 360, saída da El, Leda e Irume, decola fechando a zero, primeira curva direita. Aciona 5123, controle 120, decimal 8. Gente, 360, conforme a rota do plano, upper November 857, Monstro, na saída da El, Leda e Irume. 5123 a transponder e o controle 120, decimal 8. Porta 3197. Porta após Porta 3197. Azul 9270, Juliette, portão 01. Tango Lima Mike, chame agora Recife na frequência 1251, na Altea 933, decimal 95. Tango Lima Mike. 251-2395, Tango Lima Mike, boa noite. Matia secundária 1-3395, boa noite. 3395, boa noite. Estabilizou, Gol 1-1-6-8. Gol 1-1-6-8, complexo LS, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Salvador é o Gol 1168, uma milha do externo, baixou e travou. Gol 1168, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 8 nós. Livre pouso 90, Gol 1168. Alfa 705 Apache, táxi. Corujão, estamos no ataque. Corujão, estamos no ataque. Solo azul 3, direita 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, nada direita, vou no 1, 68. Solo Salvador, vou no 1, 68, lembrou a direita, se desculpa. Vou no 1, 68, táxi via Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, vou no 1, 68. Tango, Whisky, Yankee, Tango, confio em Pati Chu que se encontra em pista de gol. Confirmando Pati 2. Gente, Pati 2, 1 no 0, guarde qualquer. Dá 1-7, apenas confirme, tá transportando enfermo? Transporte enfermo? Sente. Juliette, o gol, o número 68. O número 8, Juliette, portão 07. Juliette 07, o 68, obrigado. Luiz, quem é que tá no pronto cópia? Fizar o Salvador para Serra Bravo, Bravo Hotel, via rota do plano. Linha de voo 200, saída da El, Leda, pós-Leda e Léus. Léus segue direto Dádina, pós-Dádina, direto Mandu, pós-DTT e segue conforme a rota. Decola pistão no 7, primeira curva à direita, aciona 5125 e o controle no 20 decimal 8. O Whisky é Tango, apenas confirmando que eu se encontro no pátio militar, confere? Sente, frente era o estalo, Whisky é Tango, para acionamento, chame torre, número 1, 8795, ajuste altímetro no 020, Whisky é Tango. Bono 705 para táxi, 176, a bordo 0339, Campinas. 176 a bordo? Afirmo. Taxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera 1895, ajuste ao time 1020. Direita ainda, ponto de espera 1895, 1020. Obrigado, bom trabalho. 9 na posição 9, tudo bom, né? É postagem, quando eu tenho 9 9. Isso, você não tá aqui, não fizeram não. Boa noite, gol 1705, próximo ponto espera da 10 pronto. Gol 1705, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 140 graus 069, ajuste altímetro 0020. Sente, alinhar e decolar da 10, gol 1705. Zero-eight-four, control, Scott Eisen. Descend, maintain 4000, altimeter 1020, expect LS, X-ray runway 10. Bola 705, decolado 19, controle transfere no 08. 08, boa. 05. Boa noite, 705, da Gol, decolou. Bola 705, contato, mantém nível 360, suba via, sai da Dael. 360 na Dael, após 2000, pode vai direto, Dael. Autorizado. Ok, após 2000, voa Dael, Gol. 1705 na Campinas, 1099. 1099, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera 118095, altímetro 1020. Pátio, Índia, ponto de espera 1090, 1895, 1020, hoje chegou 1099, obrigado. mandou muito boa noite. Voo 0099, pode esperar 10, pronto. Voo 0099, autorizado a linha de colapso toma 0, vento 140 graus, 099. A linha de colapso toma 0, voo 0099. Papatango Whisky, aqui estamos para um táxi. Pronto para o táxi, Whisky, aqui estamos? Chame táxi. 1099, decolado. Decolou agora no 26, controle transferido no 208. 1219? 1208. 208. Copa 084, descendo, mantém 2000. É cancela the restriction ahead. Descendo 2000, final, clear final approach. Runway 10. Copa 084, final approach, runway 10. Controle, gol 1166 decolado. Qual seria o gol 1099? Afirmativo. Contato, filme mantém nível 360, suba via saída Arbor, gol 1099. Via pro 7-0-5, chame Recife agora, 1-2-5-1, alterno 3-3-9-5, Gono 705. 2-5-1-3-3-0-5, é isso? 2-5-1, alterno 3-3-9-5. 3-3-9-5, obrigado, boa noite. Salve, 358, acende a estação, desce mantendo 3000, ajuste no 020. Aguarde procedimento ILS-S2. 020, aguarde o ILS-S3, alguma possibilidade de batida. Fui direto de TAP, 3258. Papatangu e Sanctango, ajuste altímetro no 020, reporte no ponto de espera da papá. Para o Sanctango, devido à performance da aeronave, solicita-se por tudo a alteração da pista de decolagem para a pista 10, corrigindo o corrente de saída. Sente, então vai decolar da pista 10, permanece da Eule da Ilhéus a saída, com curva à direita. E a rota do plano de voo, nível 200, 5125 no transponder. Saída da EL, desde a escola da pista 10, está no sendo ataque, proposta para ingresso na hora. Na EL de Ilhéus, a saída já tem livre táxi Papá, cruzamento da 735. Mike na Lima, mantém a posição e chame o Sol, Lino 21, décimo 9. Chegando em 735, Mike Papá, está bem no nível, tá? Autorizado já o cruzamento da 1735, Quebec e Mike Lima. Para o táxi 31197, VB de 219, 3 horas e 40 de altura, minha carga de altura, 31197. Táxi autorizado direito, via Índia, ponto de espera torre, 1295, ajuste altímetro no 020, boa viagem. 020, via Índia, 2195, agora o sol, 1219, até o ponto de espera. 209, grato, Whisky, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, novamente em 1895, ajuste de altímetro no 020. Consegue na Lima, contorno prático, após curta, erga, até o ponto de carbono zero, lá de novo, 1895, instantâneo. Alfa Eco Alfa 084, check landing gear, clear to land runway 10, in the 150 degrees, 1 to 0. Alfa Eco 1 10, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0